choro e desespero, uma decepção, abarrotado de problemas, sem uma solução, desistindo da partida, dando cabo da sua vida. Só Deus pra me salvar. Choro e desespero, uma decepção, em que podemos confiar nossas vidas, meu irmão, pra toalha não jogar e a sua vida terminar. Jesus quer te ajudar. Como todo brasileiro segue a vida de um guerreiro, leão a cada dia pra matar em minha vida. Na minha frente muita gente, atrasei muito mais. Vários problemas que aparecem, nem todos são iguais. Um que perde a sua família, outro se mata na esquina. Prostitutas viciados em noites de orgia. Na TV só mais notícia de um barranco que desliza. Mãe que grita por socorro no meio dos escombros, na esperança de encontrar o seu filho vivo no suor dos bombeiros. Mas com a fé em Deus primeiro, visse um choro de criança, valeu a esperança. Nem sempre é assim, teve um final feliz. Sei que na hora da dor, muitos creem no Senhor. As suas pés se ajoelham, fazem juras de amor. Mas vale ressaltar, devemos sempre confiar no Deus vivo, na alegria ou na tristeza, mesmo que haja choro e desespero, uma decepção, abarrotado de problemas, sem uma solução, desistindo da partida, dando cabo da sua vida. Só Deus pra me salvar. Choro e desespero, uma decepção, em que podemos confiar nossas vidas, meu irmão, pra toalha não jogar e a sua vida terminar. Jesus quer te ajudar. Se Deus olhasse para nós como muitos nos enxergam, seu amor não existiria, só uma história bela. Mas Deus, ele não vê como o ser humano vê. Seu amor é infinito a ponto de dar o seu filho pra que nenhum aqui pereça, mas tenha vida eterna. São muitos que duvidam, ficam até de boca aberta. Mas aquele que acredita sempre encontra a saída. Não importa onde esteja, ele quer mudar sua vida. Quer livrar de uma overdose ou de um leito de morte. Vale mais seguir seus passos do que muitos aqui embaixo. Vários amigos vim partir porque não quiseram ouvir. De forma precoce deixaram de existir. O que preciso fazer pra você me entender? Sem Jesus em nossas vidas nada podemos fazer. Antes que o pior aconteça, abra sua cabeça e o coração pra aceitar que só Jesus é a solução. Quando há choro e desespero, uma decepção, abarrotado de problemas, sem uma solução, desistindo da partida, dando cabo da sua vida. Só Deus pra me salvar. Choro e desespero, uma decepção, em que podemos confiar nossas vidas, meu irmão, pra toalha não jogar e a sua vida terminar. Jesus quer te ajudar. Choro e desespero, uma decepção, abarrotado de problemas, sem uma solução, desistindo da partida, dando cabo da sua vida. Só Deus pra me salvar. Choro e desespero, uma decepção, em que podemos confiar nossas vidas, meu irmão, pra toalha não jogar e a sua vida terminar. Jesus quer te ajudar. Surgem muitos motivos para nos levar a desistir. Contudo, procure lembrar disso sempre, que há um Deus que se preocupa com você e está sempre disposto a te ajudar. Então dê para Jesus uma oportunidade e Ele virá te salvar, e a sua vida nas mãos dEle jamais será a mesma. Deus abençoe você.